Vai, Dudu! Agora, você vai sentir uma emoção diferente. Uma emoção diferente. É diferente! Com uma energia surreal. Surreal. Com a maior referência em pressão do Pará. Que Tandinha treme tudo. Não importa sua raça, cor ou gênero. Aqui todo mundo é igual. Joga! Agora me diga uma coisa. É pressão que você quer? Então toma. Toma. Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Joga tudo! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Toma! Chega! Chega junto, Rogerinho! O performático da galera chegou! O gordinho da galera chegou! Pra botar pressão, Afonso Mixer! Pra começar! Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. Joga a mãozinha e quem tá solteiro. E bate na palma da mão que eu quero ver. Bate na palma da mão que eu quero ver. E bate e dá ali na palma. Dá ali na palma. Vai, vai, vai, vai. Vai começar. Já. Get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey. I've been fucking losing, popping pillies, man. I'm just like a rock star. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. E bate na palma da mão. E dá ali na palma da mão. Palma da mão, palma da mão. Que eu quero ver, que eu quero ver. Que eu quero. Isso aqui é que bandia por subir, gente. Que eu encontro o rock desguiado. Mas eu só quero se tiver. Se tiver. Se tiver. Alô, Chucky. Onde é? Canhões. Obrigado, meu parceiro Bruno, patrocinador oficial. Tá aqui com a gente. Vai. Vamos lá. Olha meu parceiro Maílson Davi, o Edu Elias e Judia e os caras da fumaça. Bora meus primos. Eu dei o Sunaré com a gente. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai. Vai. Se preocupa aqui não, o importante é lá. Bora Afonso, bota a pressão. Bora botar a pressão. Bora botar a pressão. Bora meus filhos doideiras. Bora meus filhos doideiras. Bora lá. Principal. Joga, joga, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Joga aqui, Dandete, bora ver se Dandete. Bora ver se Dandete. Bota pra cima que eu quero ver. Ei! Ei! É na pressão. Já. Yeah! Yeah! Yeah! bota pressão, os primos da área. É a família Primos tá aqui com a gente. Bora, bora, bora, bora, bora. Começa do jeito certo, do jeito que tem que ser. Os primos doideiras. Vem na pressão, mesmo que dandete. Vem na pressão, vem na pressão, vem na pressão. Vai, bora, bora. Vem na pressão, chugue do mundo animal. Chuva e rapanga lejando. A moda agora é Demonei. O que vocês estão ouvindo aí, filho? Você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Obrigado pela família Robaceira de São Isabel. O Darlan, o Thaliso, o Aldo. Tá aqui com a gente, um abraço, valeu. Bora, Isabelle Martina, ela prometeu e veio, tá aqui com a gente, a primeira dama. Fala, Cássia! Você é a branca, tá aqui com a gente! Cibi Motos, sempre nome de Jonas, moto peças, valeu! É DJ Mel, olha sempre o DJ Mulher, bora! E quem tá solteiro joga a bolsinha pra cima. E quem é sincero joga a bolsinha pra cima. E bate na palma da mão, tá ali na palma da mão. Bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. E quem tá solteiro, quem é feliz, quem é sincero. Quem tá solteiro, quem é sincero. Joga a bolsinha pra cima e bate na palma da mão. Joga a bolsinha pra cima e bate na palma da mão. Para ver se tem desce, para ver se tem desce. Bora, bora, bora, bora. Mais pólvora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Um, dois, três. Já. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse feliz. Aí eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas. As novinhas da quitandinha, elas me adoram. As novinhas da quitandinha, elas me adoram. Vem embora, que hoje eu tô que pô. Mais pólvora. Mais pólvora. Joga, joga, joga pra cima. Joga pra cima, joga. Isso aqui tem nome. É Quitandinha. E vai deixando na batida as quitandetes do valor. O Jonada valor, o Jonada valor, o Jonada valor. E bora Hugo assim, assim. Um, dois, três, dois. Hey, hey, hey, hey. Yeah, yeah. Vai viver. Na quitandinha você tem que fazer. Fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas. Vou fazer uma putaria no sapatinho, sapatinho. Eu e você. Isabela ali, Martina ali, vai. No sapatinho. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Vem cá, cafudê, vem cá. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá. Cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Vai, chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Pra onde eu sou? Solteiro novamente, eu tô zen. Minha parceira Isabelle Martinelli, você veio, trouxe a primeira dama, você tá em casa, viu? Obrigado pelo seu carinho, um abraço do Neils com muito carinho, viu? Solteiro novamente, eu tô zen. Só quero beijar esse sentimento pra ninguém. Pra causar, pra viver. Obrigado aos nossos primos trabalhando com a gente. Vamos lá, primos, um abraço do Neils. É os primos solteiros. O Nai do Cavalo Branco tá ali na área. Olha o Curió da Cúpula de Santa Isabel, tá aí com a gente, alô Viviane. Fala Vivi. Alô Cris, alô Keila. Fecha aquele guelo, Rita. Breninho, o patrocinador do Transverdade está aí com a gente. E o patrocinador do DJ Neilson tá na área. Segura meu parceiro Jonas Motos, atacado. E mareja. Uma das melhores da cidade de Bugero, sem você. DJ Marcos Mix, DJ Ronaldo Maresia. E o DJ Neilson trabalha agora em parceria fechada com toda a galera da loja WM, o Marcas, a loja que veste o DJ Neilson também. Parabéns, Keke! Sem perder, sem chorar, sem sofrer. Obrigado, minha família. Barbacena de Serviço Aberto aqui na área. Só quero pegar, só quero beijar. Vem. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. Não vou pra ser vaqueiro, minhas mãos são roças. Eu não sou doutor, não vou fingir. Hoje não. Tenho dinheiro, só trago comigo. Ei, Dudu! Hoje não. Sou novo perigo, vivo ser vaqueiro. O meu pai tá no quebrão, Judas Potô. Eu não quero dinheiro, eu só quero é você. Joga a mocinha pra cima agora! Obrigado, meu parceiro Anderson do Dorma! Lá de Concórdia no Pará, ele disse, Neilson, me dá uma moral nesse CD! Ele, o Bruno, do Bola, do Branca de Neve, do Gol Branca de Neve! O Mazinho da Barão Vermelho! Vamos lá! E a galera de Concórdia que carrega esse nome no coração! Meu parceiro Maio, rei do cavalo branco, tá aí com a gente. Ligando do restaurante o JR. Ele, por sinal, tá super bem acompanhado, obrigado. Isabelle Martinelli. É o Nai da Pop, tá ali com a gente. Obrigado, Nai. Este é o DJ Lohan. Olha, meu parceiro Hugo. O rei das passas tá aí com a gente. Um abraço pra você, Hugo. Pro Zoideiras. Família Primos também com a gente. Valeu! Então dessa não corria. Para quem, né? Segura a Rudy. Várias vezes de latinha ela pediu. E a professora Rita. E 9 meses depois ela me deu. Alô, Bibi. Várias vezes de latinha ela pediu de quatro. Isabelle, caralho, obrigado, viu, você. E a Vanessa tá aí com a gente. Vai! Minha amiga Cássia tá aí com a gente. Ela branca. Um abraço bem grandão. Meu grande parceiro Cadu. O anão, o Richard. Brigadinho tá aí com a gente, galera de Marituba. Os de Icoaraci. O jovem DJ e produtor do Pará. Bota. Meu amigo Juninho, vida louca. E aí, Foguinho, fala civil. Esse CD vai rolar lá no teu som, garoto. Ela é do tipo que gosta muito de cobra. Mas não ficar de papo. Aí, Denis, é 18 de maio, né? A festa lá, 18 de maio, né? Ela tira minha boca. Essa menina pede muito gostoso. Aí, Nilson! Opa! Tá chegando o festão que vai parar toda a região, meu irmão! A festa mais comentada todos os anos! Festão de aniversário do parceirão deles, Super! É dia 18 de maio na Casa de Shows de Marisba! E é claro, este ano consecutivo, quem toca? Quem é? É o som da Quitandinha, meu irmão, chegando pra fazer o festão de aniversário do parceiro dele, Super! Já 18 de maio, anota aí na tua agenda! Obrigado, minha família Romacena, tá aqui na área! Bora, Jonas! Jonas Motos, Jonas Motos. Subiu uma lata, sai com a gente! E aí? Eu gosto muito de conversar. Obrigado. O nosso grande parceiro Beto tá aí com a gente lá do Jundiaí. E ele disse, né, isso, dia 27 tá confirmado. E Tandinha e o Paredão, o Transfernades tá aqui com a gente. Tá confirmado lá na vilagem de Garapé Sul, não é isso? Por sinal, lá no Terreirão do Tango. Terreirão do Tango, gordinho. Lá em Garapé Sul. Para mim, Obrigado, nossos primos Oideiras, tá aí com a gente também, Afonso Mix. Um abraço bem grande pra todos eles. E amiga Gabi tá na área. Te disse, bitbora e deixa comigo. Acaba não mudão, que momento bom. Problema Jorge, também um abraço pra você, Branco, em companhia do Ícaro, do restaurante JR. Você está super bem acompanhada, viu? Uma companhia ilustre. Bora aí, cara! Me passando na do Cavalo Branco, o Chicozinho, da Guigua, a gente, do Paredão Transbernardes, Valeu, Bruninho, DJ Paulo Maritrubense. Alô, DJ Bruninho! E o DJ Neilson trabalha em parceria agora com toda a galera do comércio! Meu amigo Bruninho do comércio, é a nossa GDC! Obrigado, viu? Bora, arrebessa o CD! Um beijo hoje, parabéns, GG. Bora aqui, Tandinha, bora, bora aqui, Tandinha, bora aqui, Tandinha, bora. E bora, bora, bora. Vai. Tô gostando tanto de você. Acho que você nem tem noção. Tá brincadeirado, pega, pega e não se apega. Meu parceiro Biboca, o Felipe, o safadão. Que Tandinha! Meu parceiro Diego, Leonan! Meu amigo Elson, Vitor, Jaderson! Genilson Super! Toda a galera! A Super Fortaleza tá aqui com a gente! Valeu! E a Branca lá do 35 tá aqui na área com a gente! Um abraço pra toda a nossa prima do Casanel tá aqui com a gente! Um abraço pra todos vocês aí! Alô, Cibinho! Esse Bill já já esse CD rola no teu sub! Bora aqui, Dambetes, bora, bora, mexe, Dambetes! Bora botar pra cima, bora botar pra cima, bora botar pra cima, bora botar pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga! Jonas Motos. É o patrocinador oficial da Quintandinha. E do DJ Neilson. Toda a galera da Jonas Moto Peças tá aí com a gente. Atacado e Varejo. Distribuindo peças aí, Atacado e Varejo, por todo o estado do Pará. Cristiane, prepara. Joga você pra cima, que tá solteira, você pra cima. E bate na palma da mão. E a patroa Cristiane, patroa Cristiane. As Quintandetes, as Quintandetes. Bora! 5, 4, 3, 2, 1, você! A nossa família, os primos doideiras são na área. Bora, Ramonzinho! Aqui Tandinha na pressão. Bota nela, para pra Cristiana aí, vai. Bota nela, DJ Marcos Produções. Alô, produção! Tava tranquilo na minha, só curtindo um bailão. Não. Quem é do Pai Sandu? Não. Joga a mãozinha pra cima! E bate na palma da mão! Galera do papão! Palma da mão! Galera do papão! Palma da mão! Palma da mão! E quem é do Clube do Remo faz barulho! Galera do Leão, joga a mãozinha lá pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Palma da mão. Palma da mão. Produção. Produção. Produção. Que Tandinha. Já! Ela gosta de essa nostalgia. Liga todo vai. Que Tandinha. Obrigado, meus quitandeiros. Olha como você tá mudada. Não quer mais saber de nada e ninguém. parece que... É te olho, viu, Rogerinho? É te olho. Eu não queria falar nada. Joana Vitor, Marquinho, os irmãos do Gigol de Mil Graus estão aqui com a gente. Um abraço pra vocês aí, valeu! Obrigado, Isabela Machinelli. E eu tô Primo Zagueiras. Eu era o melhor pra você. Alô Pipoca, um abraço, viu? Que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá pra porta. Segura. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber. Que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber. Que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá pra porta. Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra manchar. Joga, ela joga, joga, joga, joga, joga pra cima, joga lá pra cima. Então vai isso aqui levar, é ela. Jogar. Quitandinha. Quitandinha. DJ Lohan que tá tocando. E quem tá solteiro, joga essa mãozinha pra cima. E quem é sincero, joga a mãozinha pra cima. Quem sabe canta assim, come. Quem sabe canta assim, quem sabe canta assim. Quem sabe canta assim, assim. Eu vou deixar você partir. É rock doido, Vivi, então toma! Agora vai pegar o que me fez sofrer. Bora, meu parceiro, Nai do Cavalo Branco, Chicozinho do Paredão Transbravados, o Nai da Pop e Limbujaru! Vou recomeçar e de você não vou lembrar. Deixa na batida, mas nem isso no batidão. E deixa no batidão, por quê? Desde cedo que tô te filmando. E fazer para saber seu nome. O quê? O segredo do seu coração vou desvendar. E o meu tipo? O meu tipo é daqueles homens. Olha o Maílson, Davi, o Éder, o Mauro. Toda a galera de Jundiaí tá aqui com a gente. Pra você me notar. Você. Só sei quando dormir. Vou sonhar com você. Fingindo ser a minha namorada. E deixa na batida, Neilson. Vai na batida, no batidão. No batidão, e deixa no batidão quem tá solteiro. E deixa no batidão quem tá feliz. Joga a mãozinha lá pra cima. Mãozinha lá pra cima, porque o Neilson hoje. Eu só te peço. Só. O quê? O quê? E bora, bora. Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Só mais uma chance. Para curtir assim, Deilson. Porque hoje o doutor diz, diz. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. E aí? Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão. Já nas primeira mãos. Vista, tudo que eu quero é você. Vai rolar você, love, o Jonas. Eu de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. Em nome desse amor, se precisa, para Isabela Martinelli. E bora botar pra cima. E bora botar pra cima. Sabe por quê? Tá meio grau. Tá meio grau. Vou te apresentar o melhor. Tu já sabe qual é. O complexo da pé é o verdadeiro puteiro. Vamos pra ganhar. O quê? Que sabe que tá bom? Bigode infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim. Famosinho da Nike. Olhinho do bagulho doido. Eu quero mais periquita. Ai, droga. E a Vivi, a Vivi, a Vivi tá. Ai, droga. DJ Paulo Marido Messi, o DJ Bruninho. Ficando do restaurante JR, tá aí com a gente. Olha o meu amigo Curião do Morro, tá na área, Bona Cássia. Você é a branca, Isa imaginário e vamos lá! Ele é na boa! Se quer dar o olho, o quê? Eu vou te apresentar o melhor vale do Índio. E as quitonetes diz? Tu já sabe qual é. A queira? Da penha, verdadeiro, é rock doido, vai! Vamos pra ganhar! É o tom da família envenenada, tá aqui com a gente, fez envenenada! Ficou de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. E eu? Então vem com a e assim? Nossa, eu quero, eu quero, eu quero. O Léo Goiano, seguidor da Quintandinha, tá na área. Eu tô já no rock, eu tô no rock. Eu tô no rock, eu tô no rock. Eu tô no rock. Por que você desapareceu? Joga! Eu tô. Quem tá de rock, joga a bolsinha pra cima que eu quero ver. Quem tá de rock, coloca a bolsinha pra cima aí que eu quero ver. Quem é de rock, coloca a bolsinha pra cima aí. Bolsinha pra cima. Bolsinha pra cima, Red Live. Bolsinha pra cima. Agora vai! No rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Bora, bora, no rock, eu tô no rock. As quitanetes voltam. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. DJ, DJ, vai botando na pressão. Pão, pão, pressão. Pressão, pressão, pressão, pressão, menina. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Quem tá solteiro, joga essa mãozinha pra cima. E vem comigo. Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito vazio ficou. Finge não ouvir. Isabelle Martinelli, muitíssimo obrigado pela sua presença, viu? Você e a minha grande ilustre presença da Eliane Amor. Um abraço no Deilson. Mas não vou chorar. Curió do morro. O anão, Ricardinho de Marituba. Você é meu amigo Red de Belém do Pará. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. E o quê? Com cheiro de amor. E eu mesmo? Um beijo bom, o toque mais suave. Meu DJ Deilson, você tem. Um abraço pra você com muito carinho, viu, Deilson? Do meu coração. Bora, Flávio! Não vou deixar ninguém te roubar no meu. Jonas Motos. É o seu lugar. Grande Passat, voltei. Minha amiga Vanessa, tá aí com a gente, um abraço, viu? Miriana Boy, bora! Físico, bora, Fabricinho, da Nike! Não vou deixar ninguém te roubar no meu abraço. Família Primo está ali com a gente! É o seu lugar. Dia 26 de maio, moral, tem o Super Vigão lá na Amapa! Amapa Ju, com o som da carreta moleca doida, o Trans Bernardes. Participação do DJ Denis Super da Quintandinha, Pede Brasil da 99. Organização do Mário Filho. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ Betinho e Isabelle. Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita. Tá confirmado, Rogerinho! Um beijo bom. Sábado tem o Sonsão da Quintandinha detonando lá na vila, da vilagem de Igarapé-Açu. Sessão que promete fortes emoções, Quintandinha. E o som do Paredão Trans Bernardes vai ser uma loucura. É mais uma na organização do meu parceiro Beto do Jundiaí. Vai ser loucura, meu irmão. Vilagem de Igarapé-Açu, ponta de terra. São dos moleques doidos. DJ Sassá, Moral e Cleucinho. Físico e Dieguinho. Não vou deixar ninguém te roubar. Bora, Vivi, bora, Vivi! Quitandinha! Que de única dama. E aí, Rayana? Em breve, Marituba, lá no Mangueirão do Samba. Tem o som do rock doido. Tem ela! Quitandinha. Isso, claro, o somzão da nossa Duxon. Dá mais uma do Emerson Promoter. Meu irmão, chegando. Se a gente chegar lá em Marituba, chavinho, né? Eu te avisei. Bora, Gabriel! Firmado dia 30, Festão do Trabalhador, Caminho Veneno e a nossa Quitandinha. Tá confirmado, 18 de maio, o aniversário do DJ Denis Super. E os loucos pro Farra vão estar presentes. DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Vamos com você. Só nós dois, o mundo é tá confirmado. Chega perto, amanhã, não deixe nada pra depois. Isso mesmo, né, Isabelle Martinelli? Tá confirmado amanhã a cúpula de Santo Isabel do Pará. Toda a galera que vai marcar pra vocês ao lado da Quitandinha. Toda a galera de Santo Isabel, nosso empresário Johnny do Curió. O Curió do Morro. E a participação especial ao lado da Quitandinha. Estou na galera da RD Saúde. Lá na décima cervejada, não é isso? Do Cravo, tá confirmado. Eles vão estar presentes com o som deles. Quitandinha. Para Isabelle! Baby, eu adoro a tua maneira de amar. Só procura. Eu sou o Vitor, o Marquinho, confirmando presença lá em Guarapiaçu. Mil grau, quando engenheiro aí, o som do apoio, valeu! No, no, para a Viviane! Baby, eu Jaqueline Vara, Keila Mendonça, Cristiano Inês. Despeça a Sandy, desperta, mulher. A mãozinha da Nave, o Lourinho, o bagulho doido. O Léo Goiano, os primos doideiros estão aqui com a gente. Segura. Cadê meu promoção? Banda AR15, disparando sucesso. É uma atrás da outra. André, Jaelma, JC, toda a galera curtindo o somzinho do rock doido. Quitandinha. E aí, garoto? Mais um dia se vai e nada de ligar. Meu parceiro Ícaro, do restaurante JR. Ele que veio super bem acompanhado da Branca e da mina grandiosa parceira. Alô, Cássia. Não me abandona nunca, Cássio. Teu som tá aqui. Treme tudo. Contando os dias, vendo as horas passar. Jonas, e a primeira e única dama, Rayana. Obrigado, viu? Cristiane. Obrigado, você sabe que é nós. Depois de nós, é nós de novo. Professora Rita! Hoje eu chamo tu, baby, tu, tu, tu. Meu corpo chama tu, baby, tu, tu, tu. Me diga onde estás, que eu vou te buscar. A noite eu chamo tu, baby, tu, tu, tu. Meu corpo tá purinho, chama tu, baby, tu, tu, tu. Me diga onde estás. Que bagulho doido! O príncipe cantando a vida inteira. Mas um amor arruinou seu sonho lindo. Se deparou que tava. E o DJ daí o sultão malicioso. Alô, Gabriel! Bom, me dá luz, vem! Subiu, subiu o tá aí com a gente, forte abraço, viu? Valeu! DJ Ronaldo. que vem, que vem. Se for pra ficar nesse perreco, pego minhas coisas. Faço tudo pra ter um futuro. Mas você insiste em mim. Eu tô chorando e não vou superar. Cê tá brincando com quem só diz. Você não tá valendo um real. Você foi pago, seu amor foi bye bye. Segura ele na boca. Foi pago, seu amor foi bye bye. Anderson do Dola, meu parceiro Bruno, o parceiro, o homem da Barão Vermelho, Bruno, do gol, Blanca de Neve, o Nilson Robson, Rodrigo Camila, o Jessica, o Leandro, Bruno Emelio Pizuca, Dona Família, os primos de Cassina, o Dagui Guacite, um abraço, meu. Prepara que tanto é de lá, vai bomba de batente. Nossos loucos pro farra, tá aqui com a gente. Os caras viram a galera de bolsa do canal. Casa da minha mãe, eu vou voltar. Faço tudo pra ter um futuro. Mas você... Fala, filho de Bujaru, meu parceiro Nai também tá com a gente. Os primos da ideia. Tá. Você não tá valendo um real. E o Neilson foi amor. Pra você tá, foi pago, seu amor foi bye bye. Pra você tá, foi pago, seu amor foi bye bye. Pra você tá, foi pago, seu amor foi bye bye. Normal, normal. Para meu parceiro Breninho. Bye bye. Pra você tá, foi pago. Eu tô chorando, mas vou superar. Você tá brincando com quem só quer te amar. Você não tá. Poxa, um real. Quitandinha treme. E que não tem ano pra chegar em casa, coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem tá feliz, coloca a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem é sincero, joga a mãozinha pra cima aí. Vem, meu irmão. Bora pra cima! Diferente! Henrique de Ferraz. Pra Rogerinho. Toma a moto, pega várias delas. No grau, grau, só não passa mal. No grau, nós pega uma bebeca. No grau, grau. Obrigado ao nosso grande parceiro Vandami. Os loucos, o Farra tá aqui com a gente. Um abraço pra minha parceira Cássia da Maia. No grau, valeu. Grau, só não passa mal. No grau, pega uma bebeca. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. O Henrique passou bolado com duas putas na garupa. Chamou no grau, cuidado. Vai que vai. Ô, novinha, eu quero te ver contente. O quê? Com o Neilson, todo mundo tem moral. Vim aqui na favela pra ser... Bora, vai, Neilson, vai fazer essa banana, vai. Já! várias mamas do Nubank, eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas do Nubank, eu vou levar essa pra Viera. Vai ser papapapá, papapá na tcheca dela, tcheca dela. Vai, vai na tcheca dela. Joga a mãozinha pra cima, quem tá solteira, a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Vai, vai na tcheca dela. Vai, vai na tcheca dela. Vai, vai na tcheca dela. Vai, vai na tcheca dela. Vai, vai na tcheca dela. Vai, vai na tcheca. Joga a mãozinha pra cima, só quem tá solteiro. E quem é sincero, bota essa mãozinha lá pra cima. E bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Porque hoje, hoje, hoje, hoje. Joga gelo, viu, primo do dedo? Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz, a mãozinha pra cima. E vem com o Ney e o Saci, vem com o Ney e o Saci, vem com o Ney e o Saci. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Assim pra ficar bonito, ó. Bora, Douglas, vai. Bora, Douglas, bora, Douglas, bora, Douglas, bora, Douglas. Quero ver vocês. Vocês. Se eu fecho os olhos e minha mente desenha você, tá cozinhando. Só lembrando o domingão de Amafaju, um pacote de cerveja, R$30 a festa toda. Um show da Gata Cristão, da moleca doida, né? Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? E aí? A covardia superando a... Quero ver vocês bem alto. O inimigo usa forças que... Quero ver só vocês. O crime. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que? Eu sei que... Ah, valeu menor, espero chegar. Valeu menor, para Neilson, para Neilson, para Neilson. Vem aí o som, vem aí o som, vem aí o som, vem aí o som, vem aí o som. As novinhas da Zona Leste é maior vodão, as novinhas da Zona Sul. É maior vodão a novinha da Zona Norte. É maior vodão a novinha lá da Baixada. Bora, bora, vai nem o sul, bota essa parada. E doida essa parada. E doida assim, por quê, por quê, por quê? Para as mamas do Nubank que eu vou levar essa pra Viela. Vai ser papapá. Perereca vem, vem, perereca vai, vai, perereca pá, pá. Primos doideiras, um abraço pra vocês aí, valeu! Perereca vem, vem, perereca vai, vai, perereca. O quê? Na tica dela, foi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. E o Neilson pega de festa, um arsenal de bala, agora toma pai. Vai! Ó, oh, toma, toma, rajada, agora toma pai. Toma, toma, rajada, agora toma, toma. Toma, toma, rajada, agora toma, toma, toma, toma, rajada. E vai deixando no batidão, deixando no batidão, deixando no batidão, Neilson, Neilson, Neilson, Neilson. Me deixa, deixa na batida, me deixa na batida, assim que eu quero ver, assim que eu quero ver, assim. Eu vi o mano sentado lá na esquina, na humildade parei pra desenrolar. E aí? Tava vendendo maconha aqui no Salgueiro bolado, naquele clima portando fuzil AK. E deixa, deixa, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim, assim, assim. Enquanto o menor embrasa com a garrafa transparente, balançou, a brisa subiu pra mente. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Várias mamas do Nubank que eu vou levar essa. Não é isso? A Viela vai ser papapapá. Eu vou pegar na teca dela, vai, vai, perereca vem, vem. E aí? Perereca vai, vai, perereco e pá, pá. Na teca dela, vai, vai, perereca vem, vem. Perereca vai, vai, perereco e pá, pá. Na teca Para gerar as motos. Tá aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de peça e um arsenal. E agora? Agora toma, vai. Papai chegou. Agora toma, vai. Toma, toma, rajada. Agora toma. DJ Neilson, um show inovador com um playlist musical atualizado e selecionado que agrada todos os públicos. Vambora! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, e aí, Rugi? Testa esse amor em mim. Vambora! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Treme tudo. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. E você? Bora, Rebeson CD! Oh, bebê. Rebeson CD. Eu tô chonado em você. E o DJ Neilson trabalha sempre em nome de Jonas Moto Peças, Atacado e Varejo. Trabalhando sempre em nome de WM Multimarcas, a loja que veste o DJ Neilson. Trabalhando sempre também em nome do nosso fortíssimo empresário José El Silva, da Barbearia Texas. Obrigado, meu empresário, um abraço pra você. Em nome da toda a galera da Sportmarca. Meu amigo Israel, eu te falar uma. Domingo, dia 16 de julho, um pop som. Que bom você virar sobrevoar um dia aí, para igreja. O universo favoreceu. E aí? Meu parceiro Everaldo. Um abraço pra você, Everaldo. O homem que faz aí as luzes. E o penteado do DJ Neilson. Para Everaldo! Os teus braços fiz meu abrigo. Danilo da Van. E o Daniel da Van. O mundo conspirou. Alô, alô. Apresentou você. Por isso eu tô aqui cantando. Especialmente pra você. E as quitandetes vão. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você? Você me ganhou, bebê. E a bebê? Oh, bebê. E a bebê? Oh, bebê. Eu tô chonado em você. Restaurante JR. Chonado em você. Sempre no apoio da quitandete. Você me ganhou, bebê. Oh bebê, oh bebê, sinto falta de te ver aqui. Sendo para gris, brincando, beijando essa boca que é só sua. Igual você não acho nem na terra nem na lua. E aí? E eu já tô ficando toda apaixonado. Atende o coração desse pobre coitado. Meu parceiro Pezão, choca. O do açougue, Pernambuco, tá aqui com a gente. Não, Isabelle Marginelli, a Vanessa, Eliana Boy. Um abraço, viu? Nessa Cássia Cosme, tô, não dá, a Branca do Vida com a gente. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Curió do Morro. Sim, bebê. Fala que ainda sou seu amor. E o Neilson, me ajuda, por favor. Faldeída rouba a cena. E aí? Não fala não pra mim, bebê. Banda 007. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o... Oh, bebê, sinto falta de mas tu não quer que eu volte, né? Sentado, ah, tá. Ficando, beijando essa boca que é mix, sua baby. Igual você. Bem a meio, mix, baby, né? Terra nem na lua. E eu? E eu já tô ficando todo apaixonado. Atende o coração desse pobre coitado. Alguém me belisca pra saber se é verdade. Para a Rayana! Você e o Jonas! Sonhando, ou se Ramonzinho da Nai e os irmãos verdade. Rose dos primos Soideiras aqui com a gente. Sonho deixa eu dormir. Para Rogerinho. Um abraço pro nosso grande parceiro Brutus. O DJ Neilson, toda a galera da Duxo. Essa galera é moral comigo. Alô, Neilson, não te esconde. Alguém. Um abraço pro Duzinho. Pra saber se é verdade. Eu não sei se tô sonhando. Ei, Gabriel. Ou se é realidade. Vamos lá, vamos lá. E a Vinícius, queria abraçar. Sonho, deixa eu dormir. Miguel, o do Gereus, queria abraçar com muito carinho. Toda a galera da loja. Jonas Moto Peças, Atacado e Vareja. E toda a galera também que dá aí o apoio, fortíssimo apoio. O meu parceiro Jonas, meu grande parceiro Didi Motos. Peças e acessórios, serviços em gerais. E toda a galera do meio a meio. Mix Baby. Toda a galera que está aí sempre no apoio da Jonas Moto Peças. Eu não sei se é miragem. E aí? O futuro promissor. Ei, professora Rita. Se estou ficando louca. Ou se isso é? Ou se isso é amor? É melhor você dizer. Alguém me belisca. Curió do morro. Ver se é verdade. Eu não Cássia sei. Cássia Costa. Sonhando. Pia Branca, né? Ou se é realidade. E nessas horas, meu sorriso é passar. Segura o teu coração, Vivi! E eu percebo a falta que me faz você. E o Rudy diz: e nessas horas, ao lado, eu nem ligo pra dinheiro. Pra eu me sentir inteiro. Eu acho que hoje não, né, Rudy? Só hoje preciso não. De você. Será que ela vai aguentar? Veja se resiste ao fogo. E aí, Leonel? Banda 007. Bora, Ramonzinho. Tem que ser naquelas horas, Quitandinha. Você de lá e eu de cá. Olhando mesmo o céu. E a distância, hein? Que dist... Valdeir, é. O Aldrin, o Darlan, o Sadraque, meu amigo Thalisson. Assim, toda a minha fortíssima rouba a cena de Santa Isabel. Tento me dispersar. É moral pra quem nos... Olhando nos dá moral, né? Para aí, garoto. Olha o Paulo querendo caçar. O coração só Chupi. Quer te ver de novo. E a outra só pensa em você. Aí as quitandetes viajam nessa sequência, né? Não tem nenhum espaço pra eu amar alguém de novo. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai ou não vai? Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Hoje não. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Sávio das vai mídias. Vai me desculpando a ousadia. No apoio do DJ Nilson, sabe? Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. DJ Neilson, um DJ de nome e sobrenome. Banda 007. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro. E o quê? De camisa larga. E com boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. Pega a visão. O que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar. E aí, Flávio Spencer? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai, vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. Sai com aquela sua amiga louca. Viu, Toto? Diz que o bom da vida é ser solteiro. Ele chega pra queira. Diz se adiantou alguma coisa. Pede, caçado. Procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas. Com beijos Quitandinha, que tem gosto de... Paga bonito, na qualidade, com pressão, mas na qualidade. De jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. entrou numa gelada. Meu grande parceiro, DJ Ed Brasil. Clube da 99 FM, daqui com a gente, Ed Brasil. Dia das Mães da Vila Pernambuco, tem a carreta negra. Maluca. E a participação do DJ Ed Brasil da 99. E vai é mais uma do meu parceiro, Tchon. Um pouco esperta. Do açougue do Pezão, né, Ed Brasil? Que você tanto espera. Eu era. Banda 007. Tá difícil. Para que quer? Segura. Aí você escolhe a melhor roupa. Aí você arruma o seu cabelo. E sai com aquela sua amiga louca. E diz que o bom da vida é ser. Já tem DJ, tem super! Diz que adianta uma coisa. E aí? Procurar alívio passageiro. Veja uma, duas, três, meus primos. Quero umas quatro. Primos doideiras, tá aqui com a gente. Logo mais um lá pelo cravo. Não tem gosto de bem. E aí, Cris? Aí lembrou de mim, não teve jeito. E aí, Guidonetes? Aí lembrou de mim, não teve jeito. Você beija. Beijou a boca errada. Lembrou da boca certa. Entrou numa gelada. Lembrou da Rita e a Vivi. Esse alguém perfeito que você tanto espera. Eu era. Aí sou novo pra viver com você. Uma história de amor. Dudu, Cristiane, acho que Dedé foi ali no apoio. Novo pra ficar com você. Corrinha. Preciso experiência. Você tem medo? Tenho medo da dor. Chorar não vou. Nem morrer de amor. E aí? Chorar não vou. Nem morrer de amor. Eu acho que eu já não sei mais nem o que. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Pai. Entrar pra não sair, dúvidas de mim, desejo se eu sentir. Perdido de paixão, me aperta o coração. Na escola eu aprendi, somar e dividir. Gramática e português, Jonas. Geografia. E a minha grande parceira, Rayana, tá pra língua, gente. Preparei pra matéria do amor. Ei, meu irmão, pelo amor de Deus, hein, Paulo. Olha, revelações depois da festa, no final, tá? De amor. Me chama lá que eu ainda te ajudo. Vai, canal! Um dos melhores PFs da cidade, o Neilson recomenda, viu? Banda 007. DJ Neilson, o talento dado por Deus. Eita, que chegou aqui a hora! O Neilson e acelerando só mais 10 centavos. Acelerando. E vai acelerando. Vai Neilson. Aí tá bom, Neilson. Lá vem a primeira, é pra machucar. Parceiro Léo Goiano dos Primos. Tá aqui com a gente, Primos Doideiras. Obrigado, logo mais lá no gravo. Gente, o Neilson vai tocando as suas últimas. Chega junto, DJ Denis Super. Obrigado, Ramonzinho. Obrigado, Léo Goiano. Um abraço pra vocês, bem grandão do Neilson. Você sabe que é nós, Isabelle. A pressão do DJ Neilson. Vai, Jonas Mato. As que também desviajam. E aí? E o respiro é o cheiro teu. Sonhar. Lembra tudo que a gente viveu. E o time? Bate forte o meu coração. Bater o corpo. Desejo paixão. Parece que você saiu de um sonho. Te liga, Isabel. Você parece até irreal. Uapa! posso disso. Aqui não imita não, aqui cria. Te anjo pra defender meu coração do mal. Bora, guria do morro. Bruninho pra você. Bruninho, Bruninho, Bruninho. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Homem do Maranhão agora, viu? Diz pro meu coração. Chega junto aí, Dudu, rapidinho. As cores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe romântico. Volta o filme e me deixa sonhar. Vou sonhar, vou sonhar. E os Mega Prima. Família Primos, né? Um abraço bem grandão pra todos vocês, viu? Vou sonhar, vou sonhar. E até o que aí, garoto? Até acordar. Leva um abraço pro Tafarel Marketing, viu? Chega junto, DJ! Dele Super! É as últimas do Neilson! Veio assim, foi tão de rede. Amanhã tem muita onda, Isabela. Tudo aconteceu. Claro, na simplicidade, no carinho de você. Não é normal me apaixonar. Olha os nossos primos, família Primos ali com a gente. Essa galera daqui do Jundiaí, de Castanhal, de Santa Isabel, não tinha. É daqui mesmo. Santa Isabel, Castanhal. Obrigado a todos vocês, viu? Bom demais, bom demais. Em breve estamos chegando lá em Castanhal, galera. Isso é amor. Isabela, pega a cerveja e detona. Para, Eliana, amor! Olha, Eliana, você tá com uma falta, mas eu vou dispensar essa falta porque você veio hoje, viu? Se você tem aquele amor que foi! Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto. Meu parceiro DJ Bruninho, o DJ Paulo Marito Messi está aí com a gente. Um abraço. Saber. E aí, Dudu? Como criança perdida. Rogerinho, Rogerinho. Me pediram, eu tenho que tocar, Isabela, eu tenho que tocar. DJ Denis, um beijar por aqui. Após mais uma, o DJ Denis assume a parada da quitandinha. E o Denis? Ela veio assim, foi tão de repente, tudo aconteceu. Minha professora Rita, seja bem-vinda às Quitandetes. E o melhor, seja bem-vinda aqui na nossa Quitandinha. Você tá em casa, não tem pra ninguém. Quitandinha. Que eu encontrei. Olha aí. Vou te falar, você não vai esquecer. E o que falou? Vem me amar até o amanhecer. Eu me apaixonei, já não posso esconder. É a minha última! Sei que ele já tinha outra mulher. E o quê? O que posso fazer? Mas se ele não vale, deixa. Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, não dá, não dá, não dá mesmo. Não dá. Esse homem pode até ter outra mulher, mas ele ama. Deixa eu tocar as últimas, vai. Falho ou não falho? Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. As últimas do Neilson, vai! Você me esquece, só. Após o Neilson, tem o Denis Super. Longe, vira a cara, finjo que não vi, mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer as... Pra Keila, melhor não... Você sabe que é nóis, viu? Porque eu morro de medo de te perdoar. Quem tá, hein? Eu vou rock doido. Meu foco, eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Alô, X! 100 mil com quem quiser, eu aposto. Se ela bater o meu parceiro, Valdeci da Robacinho, meu amigo Thaleson. Bora, Valdeci! Mas eu adoro. Mas quando você for, quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. E quando for, antes de amar, meu bem, quando for beijar alguém, meu amigo Thaleson, testa esse beijo em mim. Bora, Denis Super. Antes de amar. Quando for beijar alguém. Mais uma vez eu queria agradecer com muito carinho ao nosso povão lá do Bujaru, de Bujaru que veio pra curtir. Obrigado meus filhos doideiros. Obrigado minha grande parceira Cássia. Valeu minha amiga Branca do Bar da Parada. Valeu Nai, você é sua primeira e única dama. O Jonas Moto Peças. E a primeira dama, Rayana. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Parabéns, Super! Treme tudo. Sibiu. Posso ser a cobaia pra quando vou... Olha, Sibiu, pode trazer o teu pendrive aí, Sibiu. Oh. O CDzão já tá no ponto, Sibiu. Quando? Quando for beijar alguém. O Tutu. Esse beijo em mim. E aqui, lá, ei. Antes de amar. Bora, Viviane. Testa esse amor em mim. Marcelo Murilo, um abraço, obrigado a você. Pelo carinho também, você. Mais uma vez, do show da Trivitudo.